fazer tudo que você quiser, meu bem. Garota, não seja louca, não. Deixa pra quem dá seu coração. Garota, não seja louca, não. Deixa pra quem dá seu coração. Coração. Crescer com este corpo de mulher. Por acaso, se me escolher, eu prometo te fazer tudo o que você quiser, meu bem. Garota, não seja louca, não. Deixa pra quem dá seu coração. Coração. Deixa pra quem dá seu coração. Garota, não seja louca, não. Deixa pra quem dá seu coração.